Clóvis Fecuri apoia a CPI do cartão corporativo. Deputados e senadores da base aliada e de oposição protocolaram requerimento na mesa do Senado que cria a CPI mista para investigar os cartões corporativos. O objetivo é fiscalizar os gastos com os cartões cedidos pelo governo para servidores públicos nos últimos 10 anos. A investigação vai incluir também os gastos no governo Fernando Henrique. O deputado Clóvis Fecuri, dos Democratas do Maranhão, disse que o cartão corporativo é importante desde que utilizado de forma correta e que a CPI vai demonstrar como é utilizado o dinheiro público. O cartão corporativo é importante, mas desde que usado com responsabilidade, usado para emergências. O que aconteceu foi um uso inadvertido dos cartões, um uso abusivo, uma falta de controle. Então, eu acho que quanto mais transparência nós conseguimos demonstrar à população maranhense e ao povo do Brasil, mostrar como o Executivo está investindo esse dinheiro, que é um dinheiro do povo, melhor. Pelo regimento do Congresso Nacional, a maior bancada do Senado indica o presidente, que, eleito simbolicamente pela comissão, escolhe o relator, cargo que costuma ser do partido com o maior número de cadeiras na Câmara. O PMDB já indicou o senador Neutro de Conto, de Santa Catarina, para presidir a CPI mista dos cartões corporativos. Pela tradição, o PT, como segundo maior partido na Câmara, teria direito a indicar o relator. De Brasília, Tereza Cristina Soares.